pisada de vaqueiro. O vaqueiro escolhido por Deus. Alô, meu parceiro Jake, bota pra tocar no paredão, que o vaqueiro tá chegando. E essa é mais uma composição do meu compositor Santiago Silva, lá do Amarracoro. Tamo juntos. Ela é da bagaceira, eita novinha terrível. Diz que não quer nada com ninguém e que só fica sem compromisso. Vive me chamando pro piseiro, eu disse o que eu ganho com isso. Ela me disse tudo, meu amor, pode pedir que eu tô disponível. Novinha, demonstra interesse que a gente investe. Então pede, pede, pede, pede. Novinha, você faz por merecer que eu faço valer a pena. Então senta, senta, senta, senta. Cedês, o Moral e o Ivaí. Alô, Estação da Rocha, tamo juntos. Jotinha Cedês, chama na bota, papai. Estoura nós aí. Alô, meu parceiro, Wilson Divulgações. Portal do Arrocha. Ela é da bagaceira, eita novinha terrível. Diz que não quer nada com ninguém e que só fica sem compromisso. Vive me chamando pro piseiro, eu disse o que eu ganho com isso. Ela me disse tudo, meu amor, pode pedir que eu tô disponível. Novinha, demonstra interesse que a gente investe. Então pede, pede, pede, pede. Novinha, você faz por merecer que eu faço valer a pena. Então senta, senta, senta, senta. Novinha, demonstra interesse que a gente investe. Então pede, pede, pede, pede. Novinha, você faz por merecer que eu faço valer a pena. Então senta, senta, senta, senta. Bota pra tocar no paredão, que isso é pisada de vaqueiro.